Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo. Seu convidado já está na linha, Marquinho. Ah, que bom, que bom, que bom. Obrigado, João. Gente, o nosso convidado de hoje, a gente vai conversar com ele aqui no primeiro bloco, é o Lancelot Martins. É, Lancelot, que nem o Lancelot Link, aquele personagem maravilhoso lá do seriado de TV, só que o dele é com dois T's ao final, L-A-N-C-E-L-O-T-T, Lancelot Martins. A gente vai ter um papo super reto com ele. Ele é desenhista, roteirista, editor e pesquisador de quadrinhos, principalmente quadrinhos nacionais. Na área específica de pesquisa dele, ou seja, sobre esse universo das histórias em quadrinhos, o trabalho dele tem vários anos, ele vem estudando isso há vários anos, e virou referência em matéria desse tipo de pesquisa no Brasil. Esses 10 anos de estudos geraram um catálogo de heróis brasileiros, que é em fascículos, e ele criou o Infraverso, que é como ele chama esse universo independente, eu não vou ficar aqui tentando lembrar, que fica meio complicado para eu, que sou bastante anta na área, mas ele vai explicar bem como é que esse Infraverso que ele criou, né? Basicamente, eu vou tentar aqui resumir, mas tem a ver com um universo assim, que permite que outros personagens de outros criadores interajam, que tenham assim uma espécie de sinergia nesse universo de tramas de personagens, tá? Falar um pouquinho de alguns personagens que ele criou. Tem uns personagens de vertente, uma vertente mais mística, assim, com uma pegada folclórica, tipo Sombra d'Água, Salamandra de Fogo, Sete Estrelas. Tem uns com uma pegada assim, de vertente social, Terror Branco e o Quarteto. E aqueles de uma pegada assim, mais, vamos chamar assim, de meio metafísica, meio cósmica, Relâmpago Negro, Cometa Humano e o Catalogador de Universos. Por sinal, até está fazendo 10 anos de existência. Eu quero até agradecer ao Dalton Almeida, de São Caetano do Sul, por ter ajudado até no início na apresentação, basicamente me apresentar ao Lancelot. Então, eu quero falar com ele que, né, não diferentemente de mim, também é do Piauí, só que ele mora lá, ele mora na cidade litorânea, numa cidade litorânea lá no Piauí. A gente vai falar sobre isso, né? Eu nasci no Piauí, mas a maior parte da minha vida eu morei aqui no Rio Grande do Sul. E ele mora em Parnaíba, né, cerca de 2 horas de Teresina. Então, vamos falar com ele, parar de embromar aqui. Quero dar as boas-vindas ao Lancelot Martins. Tudo bom, querido? Tá me ouvindo, Lancelot? Alô? Oi, tudo bem, querido? Tudo bom, meu amigo, estamos a postos aqui. Perfeito, querido, a gente já tá no ar, eu quero agradecer a tua atenção, tá? A estar a postos, quero te agradecer estar a postos aí pra gente poder conversar, tá? Vou começar bem do início, querido. Eu dei uma micro intro sobre teu trabalho, mas me fala um pouquinho assim da tua infância no Piauí, né? Isso muito me interessa, porque eu até os 4 anos e meio eu vivi no Piauí. Então me conta um pouco assim, como é que era a tua infância. Fostes criado aí em Parnaíba? Me fala um pouquinho assim da quero tentar descobrir assim, como é que, de onde é que germinou essa mente criativa. Marcos, é um prazer imenso estar com você aí no seu espaço, é muito legal isso. E olha só, realmente é muito legal saber que você é aqui do Piauí também. E aqui no Piauí, a minha infância foi uma infância humilde, cara. Não sei se você conhece a minha cidade bem aqui, pertinho aqui da sua. Sim. Pertinho, 360 quilômetros, mas eu morei numa área pequena. Olha só, eu tô até, faz tanto tempo que eu não vou, que eu até falei 2 horas, mas então não é 2 horas, então Parnaíba, né? Umas 5 horas, tudo isso, eu tava pensando que era 2 horas, não é? duas horas você fosse teletransporte, mas são quatro horas, cinco horas. Não, eu te juro, a última vez que eu fui até, acho que foi pela primeira vez em, sei lá, 20 anos, que eu fui pro Piauí, deve fazer já uns 10 anos, uns 8 anos. E eu achava que era até mesmo, deve ser porque eu dormi no carro, mas tudo bem, desculpa. Já, fala aí, querido. Já faz tempo, Marco, eu realmente fui, eu, aqui no Piauí, eu nasci aqui em Parnaíba mesmo, e eu morava numa área ribeirinha, perto que a gente chamava de Vazantinha. Enfim, uhum. Minha infância foi infância humilde, naquela área mais pobre ali, meu pai era encarregado de uma olaria, né, onde faz tijolos, enfim. A gente passou por todo esse processo de trabalhar muito, de lutar muito, estudar, enfim, essa coisa toda. E depois quantos irmãos, queridos? Quantos irmãos e irmãs? Olha, nós somos em torno de 7 irmãos, todos vivos e fortes, né? Que legal, que legal, que legal, querido. Então, como eu estava te falando, Marcos, aí a gente veio para Parnaíba e aqui a gente começou essa parte de estudar, trabalhar, essa coisa toda, se formar e tudo mais, né? Então, assim, a gente passou por todo esse processo normal que todo brasileiro passa, e, principalmente dos anos 60, 70, 80, que foi o meu período bem assim, onde a gente tinha que lutar muito para conseguir um trabalho, um espaço, enfim. Tá, mas só um pouquinho, desculpa, vou ter que te interromper mais uma vez. Eu sei que a gente vai falar, eu sei que te formastes em administração de empresas e teologia, mas eu quero ir antes disso, eu quero entender se como é que era o Lancelot Martins criança, como é que foi que, de onde é que surgiu esse interesse, essa paixão por histórias em quadrinhos, né? Eu quero, não adianta, não quero já pular já para, daí fiz faculdade, mas não, quero saber antes. Olha, Marcos, eu posso dizer que eu fui alfabetizado com quadrinhos, né? Porque eu comecei lendo o Batman do Bob Kane, naquele traço do Bob Kane. Eu comecei lendo o Fantasma do Lee Falk, naquele traço do Ray Moore. Eu comecei lendo o Príncipe Valente do Harold Foster, o Flash Gordon do Alex Raymond. Enfim, minha infância foi, vamos dizer assim, nessa infância eu fui alfabetizado com quadrinhos, né? E foi daí que eu aprendi a desenhar, porque eu passava a copiar esses mestres, a reproduzir, e eu me interessei muito por essa leitura do quadrinho, que para mim, na época, era uma leitura cinematográfica, que na verdade é isso mesmo, né? Que é uma leitura. Perfeito, né? Como se fosse um storyboard, né? Com as sequências. Mas tá, mas só uma coisinha, eu posso deduzir que basicamente aprendestes a desenhar, tipo assim, no mesmo tempo, simultaneamente com a ler? Exatamente. Eu lia e reproduzia. Eu reproduzia, por incrível que pareça, eu reproduzia as histórias, quadro a quadro, com os balões e tal e tudo. E aquilo me encantou demais, Marco. Eu achei quadrinhos uma coisa fantástica. E isso entrou na minha veia ainda. E até, né, mais para frente e tal, eu gostei muito dessa leitura. E me fantasiei com essas criações desses personagens, cara. São personagens que vieram para cá, né, dos Estados Unidos para cá. E realmente foi para mim foi um achado muito grande. Então minha infância foi permeada nesse cenário, cara, nesse cenário aí. Morando em Parnaíba, ainda mais falaste até na região específica, uma região mais humilde, como é que era, não era muito mais difícil o teu acesso a histórias em quadrinhos? Era muito difícil. Era muito difícil. A gente, quando criança, para adquirir esse material, quer dizer, da minha área que eu morava, que era uma área ribeirinha, para ir para a cidade, aqui perto, que era só atravessar o rio, mas aqui, você faz tempo que saiu daqui, mas naquela época tinha um mercado central aqui no centro da cidade, todos os municípios tinham um grande mercado, e nesse mercado existiam umas pequenas bancas de revistas que... É quase assim como é que pode dizer assim, pelo que eu me lembro, era quase que tipo assim, um shopping a céu aberto, né? Tipo assim, né? Com tudo que é desde frutas a quadrinhos, cartões postais, esse tipo de coisa, né? Não, vendia tudo, vendia alimentos, vendia tudo. E tinha essas banquinhas desses senhores, 1, 2, 3, 4, que vendiam esse material, vamos dizer assim, material usado de segunda mão. E a gente adquiria ali, meu pai comprava, minha tia comprava, e que a bacana. Gente se encantou com isso aí, era esse cenário aí, cara. Que legal, que legal. E, tá, e de fã de quadrinhos, né, para daí, né, jovem adulto trabalhando com isso, né, muita gente cresce gostando de quadrinhos ou de séries ou o que seja na área de cultura pop, mas não segue uma carreira na área. Me fala como é que foi, né, ainda mais, né, repetindo aquilo que eu citei antes, que eu sei que te formaste em administração de empresas e teologia, me fala um pouquinho decidires estudar administração de empresa. Teologia, a gente fala daqui a pouco, até porque eu já deduzo aqui que muitos dos teus personagens, esses com uma pegada mais mística, obviamente devem ter, né, devem ter sido auxiliados pelo teu interesse por teologia, correto? Correto, correto. Tá, mas vamos voltar para a administração de empresas. Como é que foi daí? Tá, desenhavas muito e daqui a pouco imagino que tenha tido aquela pressão familiar para, né, parar de brincar e levar a coisa a sério, estudar. Né, fazer alguma coisa entre aspas, por favor, né, gente, séria, vamos lá. Trabalhar, né, Marcos, na verdade é o seguinte, na década de 80, eu já estava desenhando e ganhando dinheiro com desenho, mas não é ganhando dinheiro, era fazendo algum tipo de trabalho que você era remunerado por ele. A gente passava a ilustrar, fazer ilustração de livros, propagandas, enfim, trabalhos para a universidade. E eu passei a trabalhar numa gráfica, de uma empresa, e lá foi onde eu criei um fanzine meu, chamado Querela. Uhum. E desse fanzine foi que eu foi, no, criei uma, foi até no efervescente boom dos fanzines, boom da apareceu, né? Mas o boom, né? Nessa explosão dos fanzines oitentistas, né? Pois é, o mundo dos fanzines foi realmente em 80, quer dizer, uma galera que nasceu nesse período bem aí, começou a criar, a produzir, a desenhar nesse período. Também a gente nasceu nesse período bem aí com a nossa arte, com o nosso trabalho. E você sabe que em 80 a gente não tinha internet, não tinha nada, a gente tinha o correio, né? Então assim, a gente produzia esse material, era um material feito com algum esforço, e a gente fazia era trocar, a gente enviava para os colegas no Minas Gerais, no Maranhão, sei lá, Rio Grande do Norte, enfim, era a gente fazer essa troca. Esse intercâmbio cultural, diríamos assim, né? Exatamente, era feito assim. Então assim, nesse meu período bem aí, foi o período mais que eu trabalhei com quadrinhos, né? Mas depois a gente viu que tinha que realmente trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, tinha que se sustentar, né, na verdade, né? E aí naquele tempo a gente fazia muito esse lance de concurso, né, fazia concurso, estudava para concurso, aí foi onde eu passei para trabalhar, fui trabalhar, né, já estava fazendo universidade, né, e aí fui trabalhar, consegui trabalhar em duas grandes empresas aí, estatais, e de onde hoje eu sou aposentado e tudo mais. Mas foi onde eu tive que, poxa, esse negócio não dá dinheiro, não. Isso só dá dinheiro pro Alex Raymond, pro Harold Foster. Entendi, mas tá, assim, ó. Mas os teus estudos de teologia, fala um pouquinho daí como eles te prepararam, ou pelo menos ajudaram a despertar o interesse por esse lado mais místico na criação de personagens, né? Já que, né, o Exu, o personagem Exu, que tem, obviamente, deve inspirado em Candomblé, tem o Sete Estrelas, que é um cowboy piauiense, meio que volta do mundo dos mortos para a vingança, e o catalogador, né, de universo. Olha só, muito interessante você falar disso, porque assim, na época que eu estava fazendo o Querela, nós criamos esses dois personagens, que foi o Sete Estrelas e o Exu, que eu vou já te falar. Quando eu criei o Exu, eu estava iniciando no Candomblé, certo? E aí eu vi assim, poxa vida, os norte-americanos criam um deus nórdico, aliás, publicam histórias de um deus nórdico da mitologia nórdica e tudo mais. E, sim, tal, e da cultura anglo-saxã em geral, né? Pois é, digo, porque acho que de repente não podemos ter assim, alguém de uma religião nossa, de uma matriz religiosa e tal. Então eu levei Exu, realmente um orixá, criei, levei. Mas você imagina, Marcos, que assim, na época que isso foi na década de 80, imagine que assim, eu mesmo nesse período enfrentei muito, vamos dizer assim, O pessoal tinha essa, não hoje, mas antes eles tinham uma visão de que candomblé, entendeu? Era uma coisa que fosse assim, diabólica e tudo mais. Então, assim, na época que eu criei o personagem, não teve aceitação e recebi muita crítica de colegas, de gente que viu o material produzido, enfim, achando que aquilo era uma coisa muito, vamos dizer assim, desacordo com o comportamento social e tal, de puxa vida, que coisa, mas assim, foi um viés, vamos dizer assim, natural da sociedade de então, em cima da questão do personagem, porque... Sim, do personagem, né, com uma pegada, uma vertente afro-brasileira. Mas assim, fala um pouquinho, e o Sombra d'Água, como é que é, qual é a do Sombra d'Água, assim, do personagem Sombra d'Água? Porque ele tem uma pegada mística também, mas fala um pouquinho pra mim, pra gente aqui, como é que, qual era a pegada, assim. Eu vou citando uns nomes aqui, e daí tu fala assim de forma bem breve, só pra pessoa ter uma ideia que é cada um desses personagens, pode ser? O Sombra d'Água, ele tem a ver com as nossas, com a mitologia mesmo brasileira, com o Igo Pupiara, que é um personagem marinho que habita o Amazonas. Só que pelo nome eu deduzo então que tem, obviamente, seja da cultura indígena, né? Exatamente. Tá. Só que eu criei uma vertente, uma história, um roteiro mais relacionado à Segunda Guerra Mundial, a experimentos genéticos, enfim, e trouxe o personagem para Amazonas. É nesse cenário, Biri, é um personagem importante. E eu estou lançando breve uma graphic novel desse personagem, viu? Logo, logo vai estar à disposição no Catarse esse personagem aí. Ah, que legal. Tá. E assim, e fala do Salamandra de Fogo. O Salamandra de Fogo e o Sete Estrelas, eles foram personagens do ideário nordestino mesmo, né? O Salamandra de Fogo seria alguma coisa, só me diz assim, de repente, quase que uma... teria um paralelo, mais ou menos, de repente, com a mula sem cabeça, alguma coisa assim, ou com... eles chamam aqui no Grande Sul de Boitatá? Ou não? O Salamandra de Fogo é um ser que habita a floresta. Ele não tem de fogo, né? Ele é assim, no nosso linguajar aqui, ele é um calango, né? Ah, sim, como se fosse um lagarto, um calango, né? Um réptil. Mas ele toma uma forma semi-humana e ele é uma espécie de protetor da floresta. Então, assim, esse personagem também vem do nosso mito folclórico nordestino, né? Então tem uma pegada levemente curupira, mais ou menos assim? É uma pegada do Curupira, não é o Curupira, porque o Curupira é outro personagem distinto. Não, claro, quis dizer no sentido de proteger. O Saci acho que também tem uma relação de proteção, né, com a mata, alguma coisa assim, correto? Tem relação com a mata, com a floresta, essa coisa toda, tem essa pegada bem aí. Eu resgato mais esses personagens que tem a ver com o nosso conceito sociopolítico, econômico, cultural, essa coisa toda. Claro, bacana, Pax. O Sete Estrelas, então, eu citei que é um cowboy, tipo assim, é um espírito vingador, digamos assim, que vem montado num cavalo, né? Mas ele é do além, tipo assim, né? O Sete Estrelas, ele é um caboclo nordestino da década de 30, que foi sacrificado por seus patrões, aquela velha questão de terras. E a mãe dele era uma ela era uma mestre de uma daquelas seitas messiânicas que tem muito aqui para o Nordeste. E na seita dela ela cultuava as estrelas, essa coisa toda. E na hora da morte dele, ele pede socorro a essas estrelas. E as estrelas vêm, faz um pacto com ele, mas na verdade não salva ele. Salva só o espírito dele e mantém o corpo dele em algum local para depois ele cumprir uma determinada promessa e ele resgatar o corpo dele. Então, basicamente, é isso daí. Entendi. Parece, tem um certo pequeno, claro, bem pequeno paralelo, me parece um pouquinho com o Negrinho do Pastoreiro aqui, brasileiro, gaúcho aqui, que tinha um lance também de prece antes de morrer, de ter sido vitimado pelos patrões e tudo mais, só que, claro, esse aí é um tipo assim, um anjo vingador, diríamos assim, correto? Exatamente, ele tem que, vamos dizer assim, resgatar essa vingança para ele se livrar desse sentimento que ele tem. Dessa maldição, né? Diríamos assim, né? Dessa maldição, assim. Então, todos nessa pegada bem aí, a gente sempre colocando aqui o nosso Nordeste dentro. Bacana, Pacas. Assim, É. Tá, e pulando um pouquinho, fala um pouquinho do Terror Branco e o Quarteto. Olha, o Terror Branco é um personagem mais mais moderno que eu criei recentemente. Ele tem uma influência dos pubs norte-americanos, e ele tem uma grande empresa chamada Amazon, que é uma macroestrutura mundial, que cuida de produtos fármacos. Né? Então, assim, ele é uma espécie de, vamos dizer, grande empresário, tem a ver com essa parte de espionagem industrial e tal e tudo mais. Então mexe mais nessa parte bem aí. Então, mas tem um ar mais policialesco na coisa, né? É, tem um ar policialesco nisso bem aí. Né? Tá, perfeito. E o quarteto esse, como é que é? Acho o muito interessante que você falou, o quarteto esse é um quarto e daí o quarteto, né? Fala um pouquinho dele. O quarteto nasceu na década de 80. Ele foi mais relacionado à experiência minha mesmo pessoal na época do governo militar. E eu criei esses personagens como experimentos do exército naquele período, que havia aqueles movimentos e que o exército utilizava de certos artifícios para, vamos dizer assim, combater estudantes e tudo mais. Então, tipo experimentos secretos, tipo assim. É, esses personagens, eles eram jovens, que na época, não sei se você lembra, mas quando uma pessoa tinha uma qualidade especial, um dom especial, a gente costumava dizer, pelo menos aqui no Piauí, que aquilo era um fora de série. Né? Uhum. Era um fora de série. Então, eles eram fora de série, o pessoal do quarteto. Claro. Eles foram resgatados pelo exército e lá foram aliciados para fazer trabalho sujo e tal, essa coisa toda. Entendi, esse projeto... Muito legal. E vamos para esses de pegada cósmica, diríamos assim, que tem isso que é Relâmpago Negro, Cometa Humano e, obviamente, acho que o teu mais famoso, que é o Catalogador de Universo. Só uma pergunta, o Relâmpago Humano, o Relâmpago Negro, ele tem a ver com aquele Black Lightning que foi criado, acho que lá por 77, pela DC Comics, ou não? Não, na verdade, esses personagens, quando eu digo que tem uma pegada cósmica, é porque todos têm uma gênese quase comum, lá mesmo no começo do universo, essa coisa toda. Sim, tipo no espaço, na criação do mundo, no Big Bang, diríamos assim, né? O Relâmpago Negro, ele na verdade nem humano é, ele é uma essência. Ele é uma parte da essência do universo que se encantou pela forma humana e resolveu tomar aquela forma. Esse é o Relâmpago Negro, né? Assim, contando em rápidas palavras, certo? Sim, e o Cometa Humano? O Cometa Humano é uma cria de uma casta, de uma casta de vigilantes universais, que tem ele como uma espécie de emissário para intervir em determinadas situações, coisa assim. Por isso que eu chamo de cometa, porque ele se desloca, né? Ah, tá, perfeito. E vamos aí para o que está completando 10 anos de existência, o Catalogador de Universos. Pode explicar mil vezes melhor do que eu aquilo que eu tentei meio que citar lá no início, que era como esse catalogador de universos participa do universo, aquele do infraverso que criastes, por favor. Na verdade, sim. O personagem em si, o catalogador de universo, antes de falar dele, eu quero dizer que ele foi uma criação baseada na minha atividade, na minha premissa de pesquisa, como pesquisador. O que aconteceu? O que eu identifiquei no cenário do quadrinho brasileiro de um modo geral? Que cada autor brasileiro, espalhado em todos esses estados e todos esses rincões, tem as suas criações e os seus universos. E esses universos, Marcos, eles se fecham em si, quer dizer, eles têm princípio, meio e fim. Quer dizer, fica muito difícil você pegar um personagem de um amigo, de um autor, para interagir com um personagem de outro. Por quê? Porque são realidades totalmente diferentes. Então, eu criei o catalogador, inclusive ele é uma fonte free. Ele pode ser utilizado por qualquer autor brasileiro. Explica um pouquinho, assim, essa sinergia. Como é que esse universo dele... não invade o de outros e vice-versa? Como é que fica? Eu não entendo muito. Me fala um pouquinho desse espaço que ele habita, digamos assim. É verdade. É complicado. Na verdade, o catalogador, ele habita um universo que eu chamo de infraverso. O infraverso é um universo que vibra em todos os universos independentes, de todos os autores. Ele pode então, estar então quer dizer que os personagens dos outros autores acabam funcionando uma espécie de, tipo assim, satélites girando ao redor dele, é isso? Exatamente, esse universo ele está presente como se fosse uma dimensão. Ele pode estar em qualquer universo de qualquer autor brasileiro. E o personagem eu gosto muito do look, do visual dele. Lembra um pouquinho, obviamente, como Michelangelo via Deus. Isso. Na verdade, o catalogador é um Deus criador. Né? Ele é um Deus criador que está sobre uma regra de comportamento. Ele não pode utilizar seus poderes. Ele se utiliza, vamos dizer, da força de outros heróis, de outros personagens. Por isso que ele convoca personagens, por isso que a galera utiliza o meu personagem para fazer crossovers, porque ele está sobre uma regra de contenção, ele não pode utilizar seus poderes. Então ele se utiliza desses avatares dos outros colegas autores. Entendi. Poxa, que legal. E, querido, fala-se um pouquinho... De projetos que tu tens aí, eu sei que tem material que está até tá desenvolvendo aí e até tem material até no, nesses serviços, vamos chamar assim, de crowdfunding, né, dessa espécie de vaquinha virtual. Fala um pouquinho disso, por favor. Esse ano 2020 foi um ano meio que perdido. Para muita gente. Foi meio que perdido, mas assim, eu tenho uns 4 projetos. E, efetivamente, eu não levei à frente em virtude justamente desse cenário tão duvidoso mesmo. Mas assim, eu tenho, do quarteto, eu tenho uma minissérie pronta, né, uma minissérie pronta do quarteto, são 3 revistas para ser lançadas. Já foi lançada a primeira, mas são 3 revistas, é uma série fechada, já está prontinha. Não é? São revistas fantásticas. E eu tenho também o próprio Sete Estrela, eu tenho umas 5 revistas dele pronta também para ser lançada. Eu só espero que em 2021 a gente possa fazer tudo isso. E, mas só uma coisinha. Fala um pouquinho de um que eu vi falar, chamado Mormente. Não te ouvi. Não tem um chamado Mormente? Não. Qual é um projeto de 2020 que tens aí, que eu sei que tem tipo um artbook com umas 220 páginas? Perdão. Nós estamos com um projeto dos 10 anos do personagem, do catalogador. Nós chamamos de um artbook. O artbook, ele é um projeto de 200 páginas, ele já está pronto. Ele já está pronto, eu estou lançando já, acho que você já até viu alguma coisa sobre ele aí na rede. E o que vai ter nesse projeto? Esse projeto vai ter várias artes de muitos artistas brasileiros, artistas famosos, de fãs e amigos, e nós vamos juntar todas essas artes, já juntamos, e vamos publicar em um grande livro especial. Que nós estamos chamando de artbook. Essa arte toda seriam diferentes... interpretações do mesmo personagem? Nós deixamos isso à vontade de cada colega, de cada artista. Cada um fez a sua leitura, tem a sua leitura do personagem, juntamente com seus universos. Tem muita arte legal. E no livro também, Marcos, vai ter um quadrinho, matérias e mais informações sobre o personagem. Então, assim, vai ser um livro muito legal. Nós estamos startando a campanha agora, breve, esperamos startar até no final desse mês, agora em novembro, finalzinho. É um livro muito bonito, eu acho que você já viu na minha timeline, mas está perfeito. Isso. Mas, querido, assim, para o pessoal que quer saber mais do seu trabalho, né, certamente tem gente já salivando, assim, com essa pequena descrição, né, infelizmente, claro, aqui é por áudio, então imagino que as pessoas estejam tentando visualizar, né, o look desses personagens, de tanta coisa que tu criastes. Como é que as pessoas podem saber mais do teu trabalho? Fala aí aqui, faz de conta aqui que, sei lá, agora que é tipo uma fruteira, tá? E vende o teu peixe aí. Fala como é que as pessoas podem saber mais do teu trabalho, como é que elas podem interagir contigo. Fica à vontade. Os colegas que desejaram conhecer meu trabalho, pode acessar o facebook.com/catalogador. facebook.com/catalogador. A gente nesse perfil faz sempre, está sempre publicando o nosso material, que a gente está produzindo e divulgando. Como também nós temos um blog, que é o meu selo editorial, que eu chamo HQ Quadrinhos. Então, HQ Quadrinhos. HQ Quadrinhos, tudo junto. Se procurar no Google, vai encontrar, tem muita coisa dele no Google, e lá tem muito material que o produz, inclusive material que eu faço para alguns blogs americanos e da Europa também. Eu faço que pesquisa. Legal, que legal. Gente, a gente conversou com o Lancelot Martins, L-A-N de nada, C-E-L-O, dois T's de Thiago, Martins. Tá? Nossa, é muito interessante esse universo todo mesmo que criastes, e eu só posso te dar parabéns por esse teu essa tua constante luta em defesa do quadrinho nacional. Me fala um pouquinho, querido, além dos teus quadrinhos, né, só antes de terminar assim, fala um pouquinho só como é que é, como é que surgiu a tua ideia, de onde é que surgiu essa vontade de pesquisar, de defender os quadrinhos de terceiros também, né? Porque a gente sabe que o mundo de super-heróis é basicamente, né, americano, tem obviamente na Itália também, mas brasileiro tem, infelizmente, tem até muito personagem, mas não são tão conhecidos, né? Quer dizer, comparado com o que vem de fora, a parcela é muito pequena. É verdade. Assim, que as massas conhecem. Fala um pouquinho só disso, desse teu interesse por super-heróis brasileiros e por quadrinhos brasileiros. Marcos, isso começou com a minha vontade de fazer pesquisa sobre personagens brasileiros. O que aconteceu? Quando eu comecei a pesquisar sobre personagens brasileiros, como você mesmo disse aí, não encontrei nada. Não encontrei nada na internet, pouquíssimas coisas, algumas coisas pontuais aqui e ali. Resultado, eu digo, poxa vida, tem tanta coisa produzida por autores independentes, trabalhos autorais, personagens que precisam ser conhecidos, enfim. Então eu fui atrás, mantive contato com autores, procurei publicações, tudo aquilo que o pesquisador faz. Então eu montei um acervo, eu praticamente comprei muito material, né, inclusive em leilões, e formei um acervo, e em cima desse acervo e contatos, né, eu terminei montando um trabalho sobre os personagens brasileiros. Então, assim, a gente legal, sentiu... Que legal. Isso eu acho muito interessante esse teu interesse, acho assim super cativante esse teu interesse por essa pesquisa, porque eu me lembro que quando eu era pequeno eu também desenhava, né? Depois, infelizmente, a preguiça tomou conta, porque obviamente sabe que toma muito tempo, né? Eu comecei mais a gostar de ideia e pesquisei com cinema. Mas no caso, eu gostava muito de desenhar histórias em quadrinhos, e meu pai falava muito de histórias que ele lia quando pequeno em Teresina, que eram as histórias em quadrinhos do Reco, Reco, Bolão e Azeitona. Reco, Reco, Bolão e Azeitona é um grupo de personagens cômicos, antigos, né? Uh-huh. Foi feito pelo cearense aqui, do Bertinho, uh-huh, da gente aqui. Uh-huh, uh-huh. Eu me lembro que o pai falou. Acho que é Luiz Sá, se não me engano. Acho que é Luiz Sá que é o autor, Como é que é? Eu não ouvi. O autor do Reco, Reco, Bolão e Azeitona é o Luiz Sá, é cearense aqui pertinho do Piauí aqui. Ah, pois é, eu me lembro que ele falava que era nordestino também o autor, mas é cearense, né? Pois é, muito legal, muito legal. Querido, então assim, ó, eu quero agradecer mais uma vez, a gente teve uma certa dificuldade antes de comunicação, mas que bom, assim, muito obrigado por ter ajudado aí, a gente conseguiu se falar, um grande prazer, e só posso desejar a melhor sorte, tá? O máximo de sorte aí nessa tua jornada pesquisando e defendendo o quadrinho nacional, tá bom? Valeu. Marcos, só agradecendo a você pelo espaço, porque assim, o quadrinho autoral, o trabalho dos autores independentes é muito difícil. E espaços como esse que você abre pra gente, pra nós autores, você não imagina quanta importância tem. Cara, eu te agradeço muito. Um abração de piauiense pra piauiense. Um grande abraço, querido. Uma honra mesmo falar contigo, tá? Um abraço enorme, tá bom? Fica bem, querido. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Ô, Azeitona. Então. Vamos lá, Azeitona. Azeitona. Vamos então, querido, pra pesquisa, pra nossa pesquisa musical aí. Por favor, começamos nos anos 50, por favor, João. O Rogério Alcântara, ele é o Azeitona. E o Renzo é o Bolão. É o Reco Reco. Não, é o Bolão. Isso, obrigado. É o Bolão. Sempre amáveis vocês dois. Elimination, honey. This is the big buffer knocking. about your Alice all been good. I wanna meet you so I'm standing at your door. I've been a knocking till my knuckles are sore. Baby, let me in. I wanna be your friend. Bang, bang, biddity bang, baby, let me in. Been a talking to the three little pigs. Oh, when I saw your man to flip their wigs. Said you're the swingin'est and that's no lie. I dig you, baby, for you I got eyes. Baby, let me in. I wanna be your friend. Bang, bang, biddity bang, baby, let me in. Oh, the big bad wolf that you heard about. Something about you just knocks me out. Let me in, baby, while your grandma ain't around. And blow your house down. Come on, a little Red Riding Hood. I know you're rock and rolling, popping so good. Let me in, baby, and shake the shack. I'm gonna have a ball until your grandma gets back. Baby, let me in. I wanna be your friend. Bing, bang, biddly bang, baby, let me in. And blow your house down. Now come on, a little bit of riding hood. I know you're rocking, rolling, bobbing so good. Unlock the door and shake the shack. I'm gonna have a ball until your grandma gets back. A baby let me in. I wanna be your friend. A ping, bang, biddly bang, baby let me in. Eu gostei, foi do terno de veludo dele na capa do disco. A gente tá nos anos 50, essa canção de 58, o nome é Little Red Riding Hood. É basicamente, tá falando da Chapeuzinho Vermelho. Ele tá querendo dar uma meio de lobo mau e batendo na porta no início da canção, pedindo pra entrar. Essa canção foi gravada em 58, o nome desse cantor, Big Bopper. João, de repente você não tá conectando, querido, mas ele é ele é aquele que faleceu junto no avião. Sim. Com Buddy Holly. Sim, sim, sim. E o Ritchie Valens, exatamente, pois é. Ele, o maior hit dele, que é uma canção de 58, chamada Chantilly Lace, a gente vai vir daqui a pouco um trechinho. Chantilly Lace, basicamente, essa canção é sobre um cara pelo telefone, meio dando em cima de uma garota, e lace seria tipo renda. Tem algumas peças de roupa de renda que ele gosta. O nome dele de batismo, Jules Perry Richardson Jr., texano. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Sabine Pass. Ele nasceu em 1930, faleceu com apenas 29 anos, né? O nome dele, o apelido dele era Big Bopper, porque ele era meio gordinho assim, e foi, né, ele foi compositor, cantor e radialista bem famoso, que lançou muita gente do rock and roll ainda nos anos 50, né? Ele faleceu em 59. Que eu posso dizer dele? Sobre o falecimento, né? Foi, né, até o pessoal que deve se lembrar do filme La Bamba, né? Apesar de ter, obviamente, muita coisa ficcionalizada ali, a parte do falecimento foi isso mesmo. Aí o pessoal estava tentando ver numa nevasca quem é que ia, depois de um show, quem é que ia fazer parte num voo, que era um avião pequeno, né, fizeram tipo um cara e coroa, e daí o Ritchie Valens, né, que ficou famoso com La Bamba, o Buddy Holly, né, que era o líder da banda Buddy Holly The Crickets, né, até tem um filme até com Gary Busey, a história de Buddy Holly, e era um cara assim, até influenciou muito os Beatles, e o Big Bopper acabaram sendo, digamos assim, sorteados para nesse avião, os três mais o piloto. Eles faleceram em Clear Lake, Iowa. Diz que estava uma nevasca gigante e o avião tombou. Até durante muito tempo teve até investigações que estavam querendo saber, existiam umas teorias muito mórbidas que ele teria morrido por último, tipo assim, conseguido sair do, quando o avião caiu, sair do avião e só falecido depois. Mas foram, a família dele até investiu em pesquisa e tudo mais, e médicos chegaram à conclusão que não, que a queda foi tão forte mesmo que ele faleceu, não, não teria como ele ter saído do avião rastejado na neve e falecido. Ele faleceu, dizem, né, não tem como provar isso, mas pelos estudos ali, pelas análises, ele faleceu instantaneamente. Isso, obviamente, foi em fevereiro, 3 de fevereiro de 59. Essa canção que a gente ouviu aí, Little Red Riding Hood, né, o Chapeuzinho Vermelho, ela é uma canção, foi gravada em 58, cerca de 6 meses antes dele falecer. Ele foi posso dizer também que ele foi contratado aos 19 anos para apresentar programa de rádio, né, full time. Daí ele largou a faculdade. E em 1955, ou seja, 4 anos antes de falecer, ele serviu no exército. Foi até o treinamento dele foi em Fort Ward, que é na Califórnia, uma cidadezinha na Califórnia. Então, posso dizer, onde é que ele pode ser ouvido? O trabalho musical dele pode ser conferido em trilhas sonoras de filmes como American Graffiti, né, Loucuras de Verão, aquela maravilha dirigida pelo George Lucas e produzida por Francis Coppola, La Bamba e um filme de humor negro que eu gosto bastante chamado Parents, no Brasil, acho que era O Que Há Para Jantar, sobre uma família que tem uma aparência assim de família perfeita, típica família americana, classe média, na verdade são canibais. João, por favor, toca aí a canção dele de 58, sucessão dele, Chantilly Lace. Agora eu não digo pra você que Iowa é um estado desgraçado? Até avião os caras, né? Só um pouquinho, João, só um pouquinho. Obrigado por citar isso, porque daí eu me lembrei só mais uma coisinha, que é aquela canção famosa American Pie. Sim. Né? No Bye Bye American Pie, tudo mais, o Don McLean, que até depois, há uns anos, a Madonna até regravou, que fala sobre The Day the Music Died, né? O dia que a música morreu. Na verdade, o dia que a música morreu, canção eles citam, é quando o avião com eles caíram. Com eles caiu o avião. Vamos lá, João, por favor. Chantilly Lace, 58. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling the walk and a giggling the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked. Marco Antônio. Yeah, pois é. Então a gente ouviu aí o sucessão dele, Chantilly Lace. João, por favor, nos anos 60, uma banda que gostas muito, gosto. Eu também gosto, só que eu adoraria poder dizer que eu entendo o que as letras contam, e eu não consigo, traduzindo, sacar, porque as letras são muito bizarras. Não, vamos lá, por favor. Você pode traduzir, você fala inglês perfeitamente, mas o sentido ninguém consegue. O sentido não, é pedir demais, por favor. Vamos lá. Thank you. Marco Antônio. Ah, pois é, a gente tá nos anos 60, essa canção aí, esse grupo aí, é o nome Procol, né, P-R-O-C-O-L, Harum, H-A-R-U-M. O nome dessa canção, Wish Me Well, quer dizer, basicamente, me deseje sorte, né, me mande boas vibrações, uma canção de 67, olha, dá pra dizer, eu não sou expert no grupo, mas dá pra dizer que, de repente, é uma das quatro mais bluseiras, uma pegada mais bluseira do grupo. Né? Esse grupo, a mais famosa deles também é de 67, é uma canção chamada A Whiter Shade of Pale, ou seja, um tom mais claro de pálido, seria assim. É uma canção, a gente adora, o pessoal que não está conectando aí, certamente nos primeiros acordes vai sacar. É a canção deles mais famosa, dá para dizer que dos cerca de 18 milhões de discos vendidos desse grupo, pelo menos uns 11 uns 11 milhões se devem por causa da canção que a gente vai ouvir, não essa Wish Me Well que a gente ouviu na íntegra, que é bem desconhecida. Deixa eu ver, é uma banda britânica formada, esse grupo se formou em 67, esse grupo foi até 77, daí depois se separaram, muita quebra-pau na justiça, depois daí 91 até os dias de hoje. Dá pra dizer que a pessoa mesmo que continua direto, quando se pensa em procurar, é o líder, né, do grupo, Gary Brooker. O que eu posso dizer também, a Whiter Shade of Pale, já vi um trechinho, conta com mais de 80 versões de intérpretes distintos. Tem versão da Bonnie Tyler, do grande Percy Sledge, da Annie Lennox, do grande, Deus o tenha, Joe Cocker. E a banda tem assim um estilo barroco de rock and roll em muitas das canções, com uma pegada de rock progressivo, também muita influência de música clássica. Essa aí que a gente ouviu tem uma pegada bem bluseira. Nos Brit Awards, né, prêmios da música britânica de 1977, foi a canção White Shade of Pale, que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, foi considerada a melhor canção pop do Reino Unido, ficou ali colada com Bohemian Rhapsody, do Queen, né? Vale dizer que tem um asteroide chamado 14024, Procol Harum, que obviamente foi dar o nome desse asteroide, foi nome a banda, claro, uma banda tão viajandona assim tem tudo a ver dar um nome para um asteroide. Que eu posso dizer também, o nome da banda foi escolhido pelo empresário do grupo, era inspirado no nome de um gato que um amigo dele tinha, e traduzido do latim, o nome Procol Harum significa algo na linha de através dessas coisas. Ou seja, você deve estar aí do outro lado pensando assim, tá, eu não entendi através dessas coisas, por favor, não me pergunte. Na verdade, se você tiver uma resposta aí, você me ajude até, mande para a rádio, porque, olha, eu uma vez um amigo da minha irmã pediu para traduzir para ele, que ele ama a canção White and Shadow Pig, já ouviu um trechinho, eu comecei a traduzir, quando começou ali a falar, fala desde fandango e festa, não sei o quê, e fala em cartwheels, que quer dizer, vocês de cambalhotas, quando entrou no lance de cambalhota, fandango, eu falei realmente assim, não leva a mal, meu QI não me permite traduzir a canção, eu conseguia traduzir, como o João Mendes falou, as palavras, mas tipo assim, cara, sobre o que é isso? Mas não, olha, tem... você esqueceu de falar das virgens pálidas e esmaecidas dançando fandango. Exatamente, exatamente, quer dizer, olha só, eu falei, claro, eu tava falando do trecho censura livríssimo, né, super censura livre, que eu já não tinha dito. Quando vai ficando também censura 10 anos, 14, 18, fica mais complexo ainda. Esse pedaço que o João falou aí, das desmaecidas, né, falando sério, mesmo, eu não tenho a menor ideia, mas que a canção é boa, pacas, eu acho que não dá pra... Desde que você não tente entender a letra. Dizem, né, que na verdade muitas coisas de arte, né, tu não tem que tentar achar uma explicação racional, mas João, a gente tá falando muito, só que você não tá tocando, vamos tocar um trechinho dela, por favor. Vamos lá. Across the floor. Olha que coisa fantástica. There is no reason and the truth is a plain to see. Olha que lindo. O João falou, quer dizer, não tem razão de ser, mas a verdade estava na cara. E o começo da canção, João fala, né, tipo assim, pula esse passo aí, ou seja, não vamos fazer esse passo aí leve de fandango aí, e daí já conecta com dando cambalhotas no solo, e daí fala que no piso, e daí depois logo ali fala que ele estava se sentindo meio tonto, né? Tonto fico eu tentando entender a canção, que é maravilhosa, esse órgão de igreja aí maravilhoso aí, só que é aquele papo, não vamos nem tentar sacar, imagino, né, que ainda mais a canção sendo de 67, né, João? Né, a gente sabe, né, quanta, como é que pode dizer assim, João, quanta é mais ou menos, é mais ou menos o seguinte, quem esteve em Woodstock e diz que se lembra de alguma coisa é mentiroso. Exatamente, quem não esteve lá. Quem teve e lembra é mentiroso. Não teve lá. O grande Procol Harum, a gente ouviu então a Wish Me Well de 67 e Whiter Shade of Pain, um trechinho também de 67. João, por favor, anos 70, grupo bem desconhecido, essa canção aí que eu desencavei, eu acho que vai gostar bastante. Vamos lá, Cris, por favor. Take my hand, then I'll say that I'll always, you know, I'll always love you, baby. Come what may. Oh, oh, what a feeling, what a feeling, what a feeling it is now, baby. When you fall, when you fall, when you fall in love. There's no need, no need, no need, no need now, baby, to ask me why. Oh, oh, oh, oh, what a feeling, what a feeling, what a feeling it is now, honey. Oh, when you fall. Shed no more tear, no, no. Cause our love, I know our love is gonna mellow, baby, through the years. Oh, oh, oh, oh, what a feeling, what a feeling, what a feeling it is now, baby. Oh, oh. When you fall, when you fall. When you fall in love, oh yes, it is. When you fall in love, such a wonderful feeling now, baby. Oh yes, it is. Talking about sweet love, honey. Sweet, sweet, sweet, sweet love. Olha, eu, como diz o nosso amigo Renzo Mora, essa música é a minha cara, bicho. Gostei muito, viu? Não, eu tava achando que o João Alckmin iria gostar mesmo, né? Na boa, maravilhosa, né? Essa muito canção, boa. What a feeling, né? Ou seja, ou que sensação, né? O nome, a gente tá já nos anos 70, o nome desse grupo, New Birth, né? Novo Nascimento, ou Renascimento. É uma canção de 71, não fez sucesso algum, Antes eu queria só aproveitar aqui, mandar um super beijo para uma ouvinte nossa de São José dos Campos, a Margarete Tomaszewski. Grande Margarete. Ela está nos ouvindo aí, eu quero mandar um super beijo para ela e mandar um abração pro Edmundo Guzmão, que está nos ouvindo em Fernando de Noronha. Esse tá mal, hein? Esse tá mal. Espero só que ele, para humilhar, ele não faça aquilo que muita gente gosta de fazer, que é tirar as fotinhas dos pezinhos com a vista na frente. É. Aquelas fotos que a gente fica olhando assim e chora no canto. Pois é. Falando então do New Birth, querido. Esse grupo foi criado por dois produtores, um produtor da Motown e um produtor independente. O da Motown era o Vernon Bullock. E esse outro que era compositor, que fez várias coisas para Motown, mas que era muitas vezes também produtor independente, fazia coisas para outras empresas, era o Harvey Fuqua. Esse grupo foi. A criação se deu entre Detroit, né, no Michigan, e Louisville, Kentucky. E esses dois caras criaram esse grupo, eles eram músicos, compositores, e eles juntaram daí gente de talento como o Tony Churchill, o James Baker, Robin Russell, Austin Lander, Robert Jackson, Charles Herndon, Bruce Marshall, Nathaniel Neblett e Leroy Taylor. E decidiram fazer um mega grupo, assim, muitos desses eram músicos bem conhecidos no meio, mas não pelas massas, eram músicos de estúdio. E daí esse grupo foi criado em 1970, né, como eu falei, cria do Vernon Bullock, com o Harvey Fuqua. Vale dizer que o Harvey Fuqua é tio do Antoine Fuqua, que é diretor de videoclipes e fez longas como aquele Assassinos Substitutos, Dia de Treinamento, Lágrimas do Sol e até um desnecessário remake que eu vi há um tempo, do Sete Homens e um Destino, com Denzel Washington. E também ele fez os dois filmes recentes do Denzel Washington, um Protetor, The Equalizer, que era inspirado até num seriado de TV oitentista. O Antoine Fuqua, que dirigiu esses filmes, é sobrinho do Harvey Fuqua, que é um dos criadores desse grupo, do New Birth. O que eu posso dizer? Esses músicos não só eram músicos de estúdio, como eles também tinham feito parte desse pessoal aí. Tinha feito parte de um grupo chamado The Nightlighters, também de um grupo chamado Love, Peace and Happiness, e já tinham acompanhado gente como Bobby Womack, Jerry Butler, The Supremes, ou seja, só cara mega talentoso, né, João? A gente vê assim pelo o background dos caras. Esse grupo ficou mais conhecido nos Estados Unidos por fazer versões de canções de grupos como The Five Stair Steps, do Bread. Eles fizeram uma versão que fez um certo sucesso na Califórnia, lá do Make It With You, do Brad, e até do Never Can Say Goodbye, do Jackson 5. Até James Taylor, com a canção do Fire and Rain, James Taylor, eles também fizeram versão. A canção do grupo, assim, tirando versões, que fez mais sucesso, e mesmo assim foi só um pouquinho na Califórnia e em Michigan que fez sucesso, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, que é Come On and Dream Some Paradise, ou seja, venha e sonhe um pouco com o paraíso. Que eu posso dizer, esse grupo está na trilha sonora de um filme policial chamado Gordon's War, que no Brasil é A Guerra de um Homem, é um filme de 73, dirigido pelo veterano ator afro-americano Ossie Davis. Ele foi ator em Febre da Selva, Meu Pai Eterno Amigo, aquele drama dirigido e estrelado pelo Paul Newman, né? E também Joe Contra o Vulcão. E o grupo também pode ser ouvido em Missão Impossível 3. João, vou te pedir, por favor, que isso, toque aí a canção. Come on and dream some paradise. Dream, dream, dream some paradise. The time is right. Grab a little happiness tonight. Eu continuo com a primeira. Continuo com a primeira, tá? Eu gosto bastante dessa que fez sucesso, mas a primeira eu acho também mil vezes melhor. Só uma coisinha, se me permite, eu burramente ali, quando a gente falou todo o Procol Harum, mas eu não citei onde esse grupo pode ser ouvido, né? Eles estão em cerca em mais de 30 trilhas, incluindo The Big Chill, que era no Brasil, o Reencontro, A Traição do Falcão, aquele com Sean Penn e o Timothy Hutton, num filme que eu acho tenebroso, Entre o Céu e a Terra, do Oliver Stone, e teve um filme até que era feito de 3 episódios, um episódio dirigido pelo Martin Scorsese, o segundo pelo Francis Coppola, ou Coppola, e o terceiro era do Woody Allen, Contos de Nova York. Eu acho até tirando o primeiro episódio, que é o Life Lessons, do Martin Scorsese, os outros dois eu acho até bem fracos. Mas, por acaso, o Procol Harum toca no episódio que eu realmente gosto do Conte de Nova York, que é o do o Life Lessons, que é o dirigido pelo Martin Scorsese, era até com o Nick Nolte e a Rosanna Arquette, e participação especial do Peter Gabriel. Tá? Então, desculpa, só voltei ali para os anos 60 um pouquinho, e agora, pulando de novo aqui para o New Birth, como eu falei, o trabalho mais recente, o filme mais recente que tem canção deles é o Missão Impossível 3. Então, João, vou te pedir aí, por favor, vamos adentrar os anos 80, por favor. Marco Antônio. Ah, pois é, tem até um amigo, Altemar Druck, de Ubatuba, tá até perguntando para mim, pô, Marco, mas tu nunca gostou de... Eu não sou um chegado mesmo em reggae, né? Como é que tá tocando isso aí? Ele perguntando para mim se eu fumei muita ganja hoje. Não, não, querido, não fumei, né? Não vou te mandar longe aqui, porque é um programa de gente de família, mas não é isso, é que, né, tava querendo, já tinha tocado uma outra canção do grupo War, que é esse grupo aí, né, War de Guerra, né, e eu queria, eu tento de vez em quando, assim, vamos ver, esse é um grupo americano, né, não um grupo jamaicano, e tem uma pegada mais de funk, parcialmente de funk essa canção aí, mas, mais pro final, claro, ela mostra a que veio no sentido mesmo de ser um reggae. Eu não sou muito chegado mesmo essa canção aí, e não tô chapado com ganja, não acho nada disso. E ela não tem como fazer sucesso, não, a música é ruim. Você queria ofender o pessoal que não, curte, né? E uma música ruim, né, com 7 minutos de duração, não faz sucesso. Ela não avança, né? A pegada, ruim mesmo. Eu acho que esse é o problema que eu tenho com muitos do reggae. E olha que, em matéria de reggae, eu diria até que esse até ser um pouquinho melhor, principalmente no início, mas depois não adianta. Eu até curto um pouquinho aquela, um primo do reggae, diríamos assim, que é ska, que era muito mais rápido, né? Muita banda até pós-punk e tudo mais na Inglaterra adotou, por exemplo, o próprio o The Police tinha canções de ska, que tem obviamente uma pegada de reggae, mas diríamos assim que é um universo completamente diferente. Mas o Marco Antônio, você ouve um reggae raiz, o Synthetic World, com o... Ai, meu Deus, me fugiu o nome do cantor. Tá tipo Peter Tosh e Bob Marley. Eu tenho dificuldade até neles, querido. Tu gostas de reggae mesmo, raiz? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade. Tu gostas ou não? Me fala aí. Essa particularmente, com Jimmy Cliff, eu gosto muito. Jimmy Cliff. Gosto muito. Depois que tocar o trecho da sua, eu vou te mostrar um trecho da sua. Tá, tudo bem. Eu não tô me lembrando, até conectando, claro, conheço um pouco de Jimmy Cliff, sim, até porque ele até morou no Brasil. Esse grupo War, a gente ouviu uma canção chamada Happiness, né, ou seja, Felicidade, uma canção de 83, um dos maiores sucessos do grupo, uma canção de 74 chamada Why Can't We Be Friends, né, Por que Não Podemos Ser Amigos? Não tem até uma pegada, bem música de festa, assim, até não acho chata como essa que a gente ouviu. É uma canção de 74 de uma vida, que acaba com um trechinho. Deixa eu só falar um pouco do grupo, uma banda de funk americana, que também resvalou pro lado também do reggae, da área metropolitana de Los Angeles, na verdade, arredores ali de Long Beach, elementos de rock, soul, rhythm and blues, percussão latina e, obviamente, pitadas de reggae, né? A banda continua até hoje, mas só com um integrante da formação original, que é o Leroy Jordan. O grande Eric Burdon, do grupo The Animals, que até gravou com o baiano Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, a gente até entrevistou o Marcelo Nova, descobriu a banda tocando, os integrantes tocando num inferninho na parte norte North Hollywood, num bar chamado Ragdoll, e decidiu até chamar o grupo para tocar com ele. Então, durante um tempo da carreira do Eric Burdon, depois cresceu do Animals, ele fez trabalhos com Eric Burdon and War, né? E essa canção que vocês ouviram aí, Happiness, não contou com Eric Burdon, né? E também a canção Why Can't We Be Friends, que é de 74, também não conta com Eric Burdon. Mas que eu posso também dizer um pouco mais, o grupo War, na verdade, foi criado por um produtor de disco chamado Jerry Goldstein. Ele é famoso pela canção My Boyfriend's Back, aquele hit do grupo feminino The Angels, já toquei no programa, como eu falei, o Eric Burdon, que tinha saído da banda The Animals. Basicamente, a intenção do grupo War, segundo o Leroy Jordan, que é tipo o cabeça do grupo, era, através de um ritmo alegre e das letras, protestar contra a violência urbana e tentar fazer assim as pessoas pensarem mais como irmãs, como amigas. Os maiores hits do grupo foram Spill the Wine, Low Rider, Sleeping into Darkness e Why Can't We Be Friends. Originalmente, né, o grupo contava com, tirando o Eric Burdon, né, que era o, que tipo assim, junto, trouxe o grupo para tocar com ele, mas o grupo War mesmo era originalmente Leroy Jordan, Stu Ziff, Scott Martin, Saul and David Rodriguez, né, Saul e David Rodriguez, Stan Berens, Trevor Huxley e Marcos Reyes. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como Studio 54, Máquina Mortífera 4, até a canção que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, o filme Máquina Mortífera 4 acaba com essa, termina e toca essa canção no final, 21 Gramas e O Verão de Sam. João, por favor, aí toca a que você estava falando que tu gostas aí do, é do Peter, não, do Jimmy Cliff, por favor, João. Mas tem um trechinho da sua para tocar ainda. Ah, tá, muito obrigado, querido. Vai lá, isso, vamos lá, vamos então, lá, por favor. Rogério. Cara, de boa, meu. Legal. É, mas é, essa aí mais aquela, parece festa de finaleira de festa, o pessoal abraçado bêbado. É? Né? Olha, tudo, essa aqui. Cantando junto. João, vamos lá com a tua. Fiquei bem curioso aí, João. Essa tocou muito no Brasil, viu? Ah, tá, pois é. João, essa aí me lembrei até agora. Eu até acho ela com uma pegada mais pop, né? Que o Jimmy Cliff, até uma dessas vezes ele ter ficado tão famoso, é que ele misturou vários. Sim, sim. Né? Sim. Apesar de ele ser um cara raiz, ele fez muita coisa. Eu não vou usar de forma pejorativa agora a expressão, mas muita coisa não raiz. Exatamente. Né? Ele como é que você disse? Mostrou que o reggae podia ter várias vertentes. Raiz. Essa, eu gosto bastante. Que ano que foi essa? 1969. Tá. Agora, mais muito tempo. Um trecho aqui pra você do maior sucesso dele. Vamos lá, Rogério. Aqui ele conta uma história. Essa foi o maior sucesso dele. Sim, e fala do combate do Vietnã, tudo mais. Isso, eu gosto bastante, sabe qual, João? Eu gosto bastante da Harder They Come, da Harder They Fall, aquela. Ah, ele estrelou até um filme maravilhoso até. Então, assim, eu quero agradecer o espaço, vou tentar, tá difícil, na segunda-feira a gente tem aquele momento lounge, mas eu tenho certeza que tu vai conseguir sacanear muita gente presente, se eu não tiver, mas na terça é certo que a gente vai estar junto. Não. Nós só sacaneamos os ausentes, os presentes não. isso, mas não poder se defender. Exatamente. Muito bacana, João. Legal mesmo. De nada, viu? Assim, disponha. Valeu. Gente, um abraço, Rogério, valeu. João, valeu. Um abraço, Marquinhos. Um grande beijo. Abraço. E a gente se encontra semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem. Beijo, um abraço, querido. Tchau. Você ouviu na Showtime. O Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinez.